irmão. Tu estás triste, irmão. Teu semblante revela o que tens no coração. Irmão, se alguém te magoou e também te criticou e não quer te dar a mão, irmão, ore sempre em seu favor pra Jesus lhe dar amor e lhe conceder perdão. No caminho do cristão, irmão, se tu és crente fiel, desempenha o teu papel, abraçando tua cruz. Irmão, nos desencontros da vida, só existe uma saída: busca Deus em oração. Irmão, ore sempre em seu favor, pra Jesus lhe dar amor. Conceder perdão, irmão, luta pela tua fé, tudo pode acontecer no caminho do cristão.